Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Senhor, em nome de Jesus. Sopra neste lugar, Espírito Santo. Sopra neste lugar. Sopra trazendo vida, Senhor. Sopra restaurando, fortalecendo o teu povo, meu Deus. Avivando, Senhor, a fé da tua igreja. Sopra neste lugar, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Precisamos de ti, Senhor, da tua manifestação. Precisamos ouvir a tua voz falando ao nosso coração, trazendo o entendimento da palavra, avivando, meu Deus, a fé no nosso coração. Pois nós reconhecemos, Pai, que sem ti nada somos. Reconhecemos que sem ti, meu Deus, nada podemos. E por esse motivo, nós colocamos em tuas mãos, Senhor. Tome, Senhor, cada coração. Ilumina os olhos espirituais do teu povo. E pela tua palavra, fala conosco. É o que nós te pedimos até este momento. E te agradecemos. E todos que creem, digam que assim seja. Digam amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senta um pouquinho, amados. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos. Estamos na casa do nosso Deus, nosso amado Pai, que há de falar o nosso coração. Amém. Eu creio que o Espírito Santo vai lhe fortalecer. Hoje, como é a última quarta-feira do mês, Deus colocou no nosso coração, na última quarta-feira, também ministrarmos a Santa Ceia. Sei que muitos ainda não sabem, né? Até durante a semana esquecemos de estar anunciando, mas como muitos dos nossos irmãos trabalham embarcado, às vezes não têm a condição de vir no segundo domingo, e aí nós colocamos na última quarta-feira do mês também a Santa Ceia. Eu creio que vai ser uma bênção, Deus vai falar ao nosso coração. Se você trouxe a Bíblia, abre em Eclesiastes no capítulo 2. Isto, Eclesiastes, o capítulo 2. Amém? A Bíblia nos ensina que nós temos de tirar do nosso bom tesouro coisas novas e coisas antigas também. Amém? E essa palavra aqui já falou muito ao meu coração, o entendimento que Deus já me deu há um tempo. E creio que vai falar o seu coração, eu creio que o Espírito Santo vai renovar em nome de Jesus. Amém? Eclesiastes, o capítulo 2. Quantos que chegaram lá, digam graças a Deus. Se você tiver dificuldade, os irmãos te ajudam aí. Os pastores, pedir os irmãos para estarem ajudando. O livro de Eclesiastes não é um livro assim muito popular, não é muito conhecido, mas também não é tão desconhecido, né? Isso. Chegou lá? Podemos ler? O capítulo 2. O versículo que vamos ler é um versículo conhecido. É o versículo 26. Que ele diz assim: porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá o quê? Trabalho. Para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então preste muita atenção. A palavra do Senhor diz que ao homem que é bom diante dele, diante de Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento, alegria e outros benefícios que a palavra diz que este homem recebe. E esta tem que ser, irmãos, a nossa preocupação. Qual, pastor? Ser bom aos olhos de Deus. Há pessoas, irmãos, que se preocupam em ser boa aos olhos de outros. É o funcionário que, claro, quer obter sucesso na empresa e ele se esforça e procura, irmãos, ser bom aos olhos do chefe. É a esposa que procura ser boa aos olhos do marido, o marido que procura ser bom aos olhos da esposa, o filho que procura ser bom aos olhos do pai, né? Isso é comum, é natural. Mas a nossa maior preocupação tem que ser de ser bom aos olhos de Deus. E é esse o entendimento que nós precisamos ter. A Bíblia diz que ao homem que é bom diante dele. O que significa? Que uma pessoa pode ser boa diante de uma outra pessoa, mas não diante de Deus. Nós temos o exemplo, irmãos, na Bíblia, vários exemplos. Um exemplo mais conhecido, o exemplo de Eliabe. Eliabe era irmão de Davi. Eliabe era bom aos olhos de seu pai e era bom aos olhos de Samuel. Quando Samuel chegou e colocou os olhos em Eliabe, no entendimento de Samuel, Eliabe era o escolhido para ser rei. Ele era a pessoa ideal para ser rei aos olhos de Samuel, mas não era bom aos olhos de Deus. Já Davi não era bom aos olhos do pai, mas era bom aos olhos de Deus. E o que faz uma pessoa que é boa aos olhos de Deus? Qual é o conceito que Deus tem de uma pessoa boa, de bom? Será que o que Deus pensa sobre bom é o mesmo que nós pensamos? Será que o conceito dele é o mesmo que o nosso? Para Deus, irmãos, bom é aquele que se porta segundo a palavra dele, aonde ela estiver. Um exemplo conhecido, não precisa abrir que você já conhece, está em Mateus 25, do versículo 14 em diante, na parábola dos talentos. A palavra nos mostra ali, o Senhor Jesus, ele conta que o dono de umas terras saiu, se ausentou. Antes ele chama os servos e a um ele dá 5 talentos. A outro, a palavra mostra que ele dá 2 talentos. E a outro, ele deu 1 talento. O que recebeu 5, que fez? Trabalhou e conquistou mais 5 talentos. O que recebeu 2, também trabalhou e conquistou mais 2 talentos. E o que recebeu 1? O que ele fez? Ele enterrou o seu talento. Depois de muito tempo, o seu senhor veio ter conta com eles. O que recebeu 5 apresentou mais 5. O que recebeu 2 apresentou mais 2. E o senhor disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Disse tanto para o que recebeu 5 como para o que recebeu 2. E o que recebeu 1, o que ele disse? Servo mau e negligente. Por que aquele foi considerado bom, pessoal? Por vários motivos. Primeiro, o que recebeu 5 não se orgulhou por ter recebido mais do que os outros. Não usou os seus 5 talentos para desprezar os demais. Pelo contrário, mesmo longe, irmãos, da presença do seu Senhor, ele trabalhou. Ele fez aquilo que cabia a ele. Por isso que o pai considerou bom. Então, bom para Deus, irmãos, é aquela pessoa que mesmo quando ela está sozinha, ela age de acordo com a palavra. Mesmo que ela está num lugar que ninguém saiba que ela é cristã, cristão, um obreiro, pastor, ele vai se portar como tal, como homem de Deus, como mulher de Deus. Ele não vai deixar de agir de acordo com a palavra. Ele vai sempre se portar segundo a palavra de Deus. Davi, como eu estava citando o exemplo ainda há pouco, por que Deus considerou Davi bom para o reino? Por que ele era bom aos olhos de Deus? Porque mesmo longe da presença do pai dele, ele não deixou de cuidar das ovelhas. Quando o leão tomou uma das ovelhas, ele lutou e salvou a ovelha. Ele andou de acordo, irmãos, com a palavra. Tão bom para Deus, irmãos, é aquela pessoa que sempre se porta segundo a palavra dele. É aquela pessoa que, independente, irmãos, das circunstâncias, ela nunca deixa de agir de acordo com a palavra. Ainda que aos olhos naturais pareça que não esteja funcionando. Ainda que aos olhos naturais pareça loucura, absurdo. Mas ele vai viver de acordo com a palavra. Ele vai praticar a palavra. Ele vai andar de acordo com ela e vai viver aquilo que a palavra diz. E é esse o entendimento que nós precisamos ter. Talvez você tenha se preocupado em ser bom aos olhos de outros. E para ser bom aos olhos de alguém, você está sendo mau aos olhos de Deus. Está desobedecendo a palavra. E qual é a consequência disso? A Bíblia diz, irmãos, que o homem não pode receber nada se não for lhe dado do alto. O que você precisa, o que você necessita, vem do Senhor. Se não vier dele, você não pode receber. Quando ele fala disso, ele está dizendo, você não vai desfrutar. O cidadão luta para ser bom aos olhos de alguém e acaba sendo mau aos olhos de Deus. Aquilo que ele lucrou, entre aspas, ele não vai conseguir desfrutar. O homem não recebe nada, irmãos, se não for dado do céu, se Deus não der. Seja bom aos olhos de Deus. Amém? Seja bom. A pessoa que age segundo a palavra é bom aos olhos dele. E o que que Deus faz? Além destas coisas que vimos aqui, abra no Salmo 37. Salmo 37. Quem encontrou, diga graças a Deus. No versículo 23. Salmo 37, 23. Olha o que diz. Davi diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele se deleita no seu caminho. Olha o que ele está dizendo. Os passos de um homem bom. Os passos aqui se refere às escolhas, às decisões. Quando uma pessoa é boa aos olhos de Deus, e nós já entendemos que bom para Deus é aquele que anda de acordo com a palavra dele, aonde ele ou ela estiver. Quando esta pessoa faz uma escolha, Deus confirma. Deus abençoa. Um exemplo, irmãos, que a gente conhece também é o exemplo de José. José, irmãos, filho de Jacó, o que ele colocava a mão para fazer, Deus confirmava, Deus abençoava. Ele era tão abençoado que o pai colocou ele sobre os demais irmãos. Ele que cuidava dos negócios da família. Aquilo gerou inveja no coração dos irmãos, criaram uma situação para poder paralisar o José. A primeira atitude dos irmãos de José foi lançar o José no poço. Depois tiraram José do poço e venderam José como escravo. José foi parar no Egito, foi trabalhar na casa de Potifar. Mas a Bíblia diz que os passos daquele que é bom diante do Senhor são confirmados por ele. Lá no Egito, irmãos, Deus abençoou José. Digamos que na casa do pai, ali era um trabalho que ele havia conseguido. Os irmãos, por inveja, fecharam a porta. Mas logo em seguida, Deus abriu uma porta para ele no Egito. Lá no Egito, Deus abriu a porta da casa de Potifar. E lá José trabalhou e prosperou. O que ele colocava a mão, Deus confirmava. Como que Deus confirma os passos de um homem bom? Abençoando. Fazendo crescer, prosperar. Dando sucesso àquela pessoa. Foi isso que aconteceu com José. Potifar notou isso. Colocou José sobre a casa dele para cuidar de tudo. Mais uma vez, o diabo usa alguém, no caso a esposa de Potifar, para tentar seduzir José. O interessante que estava só José e a esposa de Potifar. Mas o homem que é bom diante de Deus, ele sempre age de acordo com a palavra, mesmo estando sozinho. José não negou a palavra. Injustamente foi preso, mas lá no cárcere, Deus abençoou e o carcereiro, o chefe, colocou José sobre os demais. E do cárcere, Deus abriu a porta para ele do palácio, se tornou o primeiro ministro lá do Egito. Irmãos, quando você é bom aos olhos de Deus, e como eu disse, bom para Deus é aquele que anda de acordo com a palavra dele aonde estiver, Deus confirma os teus passos. Deus te honra. Às vezes a pessoa ela é até boa aos olhos do pastor, e o pastor olha e diz: meu Deus, eu não entendo. O irmão, a irmã é tão bom, é tão de Deus, uma pessoa tão boa. Por que que essa pessoa não é abençoada? Não está amarrado esse demônio sujo? Por que que ele não prospera? Porque aos nossos olhos ele é bom. Mas a questão não é essa, a questão é os olhos de Deus. Porque muitas coisas podem estar em oculto aos meus olhos, mas não há nada oculto aos olhos de Deus. Não há nada oculto, Deus consegue ver, irmãos. Aquilo que o homem não vê, Deus vê. É o caso aqui do José. Onde ele ia, Deus abençoava. No Egito ele prosperou. Não importa, irmãos. Seja bom aos olhos de Deus. Ele diz que os passos do homem bom são confirmados por ele. Ainda no versículo 23. E ele se deleita no seu caminho. O caminho é a nossa trajetória de vida. Deus se deleita, se agrada do caminho desta pessoa. Ele fica feliz. Como ele disse a Jesus, ele fala o mesmo dela. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem alegro o meu coração. Deus se alegra com esta pessoa. Amém, amados? Olha o versículo seguinte, o versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado. O cair aqui representa tropeços, fracassos, decepções que às vezes a pessoa sofre na vida. Deus diz, ele não vai ficar prostrado, eu não vou deixar ele prostrado. Deus diz que o sustém, que o levanta. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Querido, se esforce para ser bom diante de Deus. Coloque isso no seu coração. Não, eu vou agir de acordo com a palavra dele. Aonde eu estiver, eu vou praticar. Vou ser um praticante da palavra de Deus. Vou ser bom aos olhos dele e Deus vai me honrar. Eu não vou deixar que o inimigo me engane. Eu vou ser o praticante. Independente do que estiver acontecendo ao meu redor. Ainda que a terra se mova, ainda que os montes se abalem, eu não vou deixar a palavra. E quando você é bom, irmãos, todas as coisas cooperam para o seu bem. Foi assim com José. Em Romanos, Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? Jesus diz, são aqueles que têm os mandamentos e os guardam. Em outras palavras, é aquele que é bom aos olhos de Deus, que é um praticante da palavra. Volta lá para Eclesiastes, o capítulo 2. Porque ao homem que é bom diante dele, tem esta preocupação, ser bom aos olhos de Deus, amém? O que que Deus dá? Além de confirmar os passos, ser com esta pessoa, ele diz assim, dá Deus sabedoria, a este que é bom diante dele, Deus dá sabedoria. A sabedoria, irmãos, é a capacidade de julgar as coisas corretamente. Salomão diz que com sabedoria nós construímos e edificamos a nossa casa. Nós precisamos de sabedoria. É necessário a sabedoria. E Deus dá àquele que é bom aos olhos dele. Ainda mais, além de sabedoria, o que mais? Ele dá também conhecimento. Oséias diz no capítulo 4, no versículo 62 do seu livro, que o povo de Deus foi destruído porque faltou conhecimento. Mas aquele que é bom diante dele, ele dá conhecimento. Deus, irmão, se mostra, se revela a esta pessoa. Ele traz entendimento da palavra a esta. Além de conhecimento, o que ele dá? Alegria. Ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas não é a alegria que o mundo conhece, não. É a alegria do Senhor. Neemias diz, no capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa... É a nossa força, é a nossa motivação. Há pessoas que vivem, irmãos, desmotivadas, tristes, desanimadas, não tem ânimo para nada. Mas quando a alegria do Senhor vem, a alegria do Senhor motiva esta pessoa, torna-se a força dela. Amém, amados? Deus dá para aquele que é bom aos olhos dele. A outra parte do versículo. Mas ao pecador ele dá o quê? Trabalho. Pecador, irmãos, é aquele que não anda de acordo com a palavra. É aquele que não vive de acordo com a palavra. E muitas das vezes ele é até de Deus, entenda bem. Não estou dizendo que ele não seja de Deus. Ele é até de Deus. Às vezes ele está na igreja, está buscando aquela coisa toda. Mas ele é um pecador porque ele não vive de acordo com a palavra. Pecar, biblicamente falando, irmãos, significa transgredir a palavra de Deus. Então, se eu não sou um praticante da palavra, eu estou me enquadrando nisso aqui. E o que que acontece? O pecador, ele só tem trabalho, trabalho, luta, luta, luta. Sai de uma, entre outra. E não para. E detalhe, ele diz que dá trabalho para quê? Para que ajunte. Ele vai lá, ajunta, amontoa. Para quê? E o dê ao bom perante sua face. Tudo aquilo que ele juntou, acaba passando para outro. Irmãos, seja bom aos olhos de Deus. Assuma a sua posição diante dele, seja um praticante da palavra, como havia dito. Às vezes nos preocupamos tanto, irmãos, em agradar fulano, beltrano e ciclano, e desagradamos a Deus. Saímos da palavra dele, seja bom. O que você precisa vem do Senhor. O homem não pode receber nada se não for dado do alto. Vem de Deus. O que nós precisamos vem de Deus. Amém? Seja bom diante dele e a sua vida vai se tornar uma bênção. Amém? Seja um praticante da palavra e o que você precisa você vai receber. Quantos entenderam, digam graças a Deus. Amados, fique em pé por gentileza. Já pegue a casa da campanha, aquela casinha que foi entregue para você. Segura para a gente orar. Mas a primeira oração que nós vamos fazer, irmãos, é uma oração de conserto com Deus. Essa palavra não é uma palavra para julgar nem condenar ninguém. Mas é uma palavra para refletirmos. Para que você abra o seu coração para Deus. Fale com Ele. Amém? Talvez você não esteja sendo bom aos olhos de Deus. Não estou te julgando. Mas analise o seu coração. Coloque a sua vida diante dEle. Peça a Ele que venha, que santifique. Que limpe o seu coração. E Deus vai limpar, vai te fortalecer. Seja sincero com Ele. Amém? Feche os teus olhos. Meu Deus, bendito seja o teu nome. Nós nos colocamos em oração, Senhor, na tua presença, mais uma vez nesta noite. Ó Deus, nós ouvimos a tua palavra. Recebemos, meu Deus, a instrução que precisávamos. E agora, Senhor, nós te pedimos. Vem, Senhor, nos purificar. Vem, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalecer. Pois somos dependentes de ti, Senhor. Em nome de Jesus, com os teus olhos fechados, querido, cante a Ele agora.